dia Ira me sonda, esfriando meu sangue, me propondo a sombra. Enquanto vejo o terror e a ameaça que ronda, eu quero cobrar a bronca e se isso for da sua conta, mano. Não sou de ferro e não pretendo ser jamais, mas sou da luz e o que eu vejo daqui me traz vontade sim de agir com a razão, movido pela ofensa, mesmo que custe abortar a missão. Tenho motivos de sobra, recursos à volta, argumentos pra justificar a revolta. Sei de milhares que estariam comigo, zombando a morte, dançando em frente ao perigo. Não sei se tenho mais o que perder, tem minha cara a tapa e eles não se cansam de bater. Se o mundo já toma maligno, então me diz se os reis dessa terra merecem algum perdão. Devo me controlar, devo me controlar, devo me controlar. Devo me controlar, devo me controlar, devo me controlar. Devo me controlar, devo me controlar, devo me controlar. Devo me controlar, devo me controlar, devo me controlar. E no aviso que abismo chama abismo, e poderosos não gostam de malabarismo, nos manipulam sem perder o equilíbrio, obstinados por nos fazerem viver de delírio. Eles colorem o mundo da cor que escolhem, do que plantamos no fim são eles que colhem. Até que chega a hora que vemos no espelho todas as cores somando em tom de vermelho. Do sangue que é exposto junto ao suor do rosto, só o amor pra ser maior que o desgosto. Vejo a pressão de fora, sinto a pressão na alma. Velhas contradições renovam traumas. O inferno existe, o próprio homem comprova. O céu resiste a tudo isso, reprova. Viver com dignidade é ser a prova que a mão da injustiça nunca cavará minha cova. Devo me controlar, devo me controlar, devo me controlar. Devo me controlar, devo me controlar, devo me controlar. Devo me controlar, devo me controlar, devo me controlar. Devo me controlar, devo me controlar, devo me controlar. A razão não pode mais me dominar. A vingança não pertence a mim. A razão não pode mais me dominar. A justiça não pertence a mim. A razão não pode mais me dominar. A vingança não pertence a mim. Não pertence a vingança, desengança, desengança, desengança, desengança, desengança, desengança, desengança, desengança.